Thank you. Oh, Deus é um Deus que nos ama incondicionalmente. Ele te conhece. Então suplique ao Senhor, Ana, nesse momento, por cada um aqui agora. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, rendidos diante de Ti, com o Teu louvor, com a adoração no nosso coração, Senhor. Toma cada vida nessa manhã que está aqui nessa igreja, Senhor. Nós clamamos por cura, por libertação, Deus, nessa manhã. Vem sobre nós, Senhor. Do que se trata o Celebrando a Recuperação, que é importante para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Nós teremos aí em abril da Páscoa, né? Nós teremos as lives online, o retiro online, marca na sua agenda para que você participe. Teremos um domingo também de adoração ao Senhor. Vamos orar por isso, vamos pedir que Deus use as nossas vidas e use a nossa igreja para restaurar vidas. Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa vida. Deus benedito, Deus abençoe.